O travelers from Upper Egypt. No próximo Oriente, uma iniciação ao desconhecido. Viagem no trilho das estrelas. Thank you. No próximo Oriente, a miragem de um destino. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miu Pinto, com a música e os sons de Sout, Farouk Adil, Luís Delgado, Ali Kourou, Haim, Brian Eno com David Byrne, Nicola Alessini e Pierluigi Andreoni, Maurice Loca, Radar, A Bustle and Out, Ron Kiao com Ketama e ainda Amin Bouhafa. Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.